Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza da tua criação, me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas o meu maior desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas o meu maior desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. A terra é meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas o meu maior desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. A terra é meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas o meu maior desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra desejo é ver.